o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, mais um sabadão de rock and roll. E eu tenho certeza que esse sábado vai ser muito ótimo, como eu sempre digo aqui pra você. E como eu sempre tô dizendo também, agora nesse mês, sempre não, nesse mês de outubro, aniversário do programa, 2 anos. Assim também como a rádio, a RioSulRádio.com também tá completando 2 anos. Foi em setembro, né? Foi em setembro? Agosto. Em agosto a Rio Sul completou 2 aninhos, tá? Assim como nasceram, são quase, são gêmeos, se tivesse nascido um pouquinho diferente do outro. É como se pudesse nascer um e depois 2 meses nasceu outro, né, cara? Infelizmente a natureza não é assim, mas aqui não tem nada a ver com a natureza e eu tô procurando meu óculos porque senão não vou conseguir ler nada. Eu tô com aquele problema de PVC, né? É a porcaria da velhice chegando. Eu sei que você entendeu outra coisa, mas é isso aí mesmo que você entendeu que eu não posso falar, tá? PVC, a porcaria da velhice chegando. Mas, né? É a porra da velhice chegando. Pronto, já escancarei legal mesmo, agora já foi. Legal? Bom... Mas eu não posso reclamar não, cara. 5.7 aqui tá funcionando legal. Bom, gente, ó, mais um especial pra você com a banda de rock progressivo Raya Hip, tá? Pra dizer, o Raya Hip, esse nome, só falando, onde tiraram esse nome? O que quer dizer o Raya Hip? É o nome de um personagem do escritor inglês Charles Dickens. É que Dickens, que misturei com o Bruce Dickinson do outro lá. É Charles Dickens, tá? Escritor inglês. Aí tiraram. Você tem uma ideia, tiraram dessa obra dele, que eu não sei qual que é, só sei que é do escritor Charlie Dickens. O Raya Hip, legal? Uma banda de rock progressivo que eu adoro, cara. E muita gente dos anos 70 que curtiu e curte os anos 70, você que tá aí, que também gosta dos anos 70, eu tenho certeza que você vai gostar. Mostrei também pros meus filhos que são atuais agora, tá? Que curtem rock atual também, consegui fazer a cabeça deles. O mais novo consegue, é fã de um monte de banda dos anos 70, assim como o mais velho também. Esse já é mais... Sabe como é que é? Mais radical. Eu gosto de death metal, trash metal. Mas tudo bem, cada um com seu cada um, não é mesmo? Bom, gente, ó, especial do Raya Hip, portanto, prepare-se. É, Mick Box, Ken Hensley, Lickers Lake, David Byron, um dos melhores vocalistas dos anos 70. Tanto que você vai reparar que a maioria das músicas aqui são dos anos 70, com o David Byron nos vocais. Sou fanzado. O cara morreu de bebida, cara. É, alcoolismo, tá? Bebeu disso. Morreu disso, fazer o quê? Uma pena, tá? Mas vocês vão ver que a maior parte do programa aqui, 90%, é dos anos 70, tá? Se bem que eu deixo eu explicar, porque o Raya Hip até hoje, nós vamos fechar o programa com o último álbum lançado em 2011, nos anos 80 e 90 eles lançaram álbuns também, mas eu confesso pra vocês que deixaram muito a desejar. E eu escolhi aqui, fiz a minha seleção especial de Raya Hip. Não tem todos os álbuns, porque não consegui achar músicas tão boas assim pra colocar. Pra ser sincero com vocês. Mas o que tá aqui eu tenho certeza que você vai adorar, cara. E a gente começa com a faixa do primeiro álbum, cara. É Very Heavy, Very Humble. Tá? A gente vai começar com Gypsy. Vamos lá. Gypsy Queen, she told me, hold on,

on a July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me and the road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la. I was looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart. July morning, I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la.

watch the sun fall in the sea. And if it rains, I will smile just the same. For the rain will make the flowers sing. Amigo, ó, isso aí, se eu não me engano, essa música é do álbum Sweet Freedom, tá? If I Had a Time, você vê que música linda, cara, música bonita, legal, maneira, tá? Esse é o estilo do Rare Hip, tá? If I Had a Time, você ouviu também Stealing, uma das minhas músicas prediletas, uma das prediletas, todas essas que vocês ouviram hoje aí são as minhas prediletas, tá? Stealing, Rainbow Demon, que é maneiraça, July Morning, cara, não tem como falar de July Morning, tá? E Gypsy, do primeiro álbum, tá bom? E olha só, eu tava falando com o Marquinhos aqui do Raya Hip aqui, negócio de pronunciar a pronúncia em inglês, que realmente é uma coisa estranha, né? Tem gente que não sabe o que é falar, aí saem coisas esdrúxulas, né? Como eu tinha um amigo que enrolava, por exemplo, Rainbow Demon, ele falava, vocês acabaram de ouvir o Demon? Como é que é o negócio aí, cara? Pera aí, Rainbow Demon? Não, e ele não falava Jimmy Hendrix, mas nem a pau, tá? Não vou falar outro termo, não. Nem a pau ele não falava, era Jimmy Hendrix. Eu falei, mané, é G. Eu falei, caramba, pô, não tem jeito. Hendrix. É H, Adolfo, mas H em inglês tem som de R, cara. Jimi Hendrix, ele virava pra mim. Jimi Hendrix, tá bom. Fica, hein? Megadeth. Megadeth, então ele ia dizer Megadeth. Ó, o Lonely Skinner, ele falou, qual o nome dessa banda aqui? Lonely Skinner. Ah, malandro. É Lonely Skinner. Tá bom. Aí eu desisti, chegou uma hora que eu joguei o balde, chutei o balde, joguei a toalha, falei, chega, deixa quieto, você fica com o seu inglês aí, eu falava pra ele que ele falava inglês em três idiomas. Jesus Cristo, mas faz parte, cara. A especial do Raya Hip. A gente vai pro break e volta, cara. Tem muita coisa boa pela frente. Espera aí. Estamos aí com você aí, ó. Especial do Raya Hip, esse mês é só especiais. Lembrando a você que semana que vem a gente vai fechar o mês com o especial do Deep Purple, tá? Deep Purple. Não preciso falar nada, o nome por si já diz tudo. Deep Purple. Legal? Bom, hoje a gente tá com o especial do Raya Hip, um grupo que nos anos 70, um grupo progressivo, de rock progressivo, não heavy metal. Aliás, heavy metal surgiu com o Black Sabbath, meu amigo. Não adianta você dizer que foi eu. Fulano, ciclano, não tem essa não. Foi Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, tá? E Bill Ward que inventaram o heavy metal, o rock pesado, tá? Bom, vamos nessa então, olha. Vamos pro álbum Sweet Freedom, um dos meus prediletos também, né? Você vai ver que eu vou falar essa frase 321 vezes, tá? A gente começa com Sweet Freedom. Vamos lá, Raya Hip, segunda sequência. Classic Rocks. simply sincerity. She understands, 'cause she's been before. It's in her hands to find the door. So, sweet Lorraine, let the party carry on. You and I can swim the sea. Sweet Lorraine, let the party carry on. You and I can feel the breeze. So I began walking to myself. I was talking, but didn't know which way to go. Then I found the direction, and now I needed some action. But I should have just said no. Should have said no. Don't be- make a connection, to find a piece of the action. Like a hungry poet who doesn't know he is close to perfection. Choice is the question. Moonlight night after moonlight night, side by side, they will see us ride. But if they cared to look, then they would see it's our return to fantasy. Fantasy. Fantasy. Fantasy. Understand that in every man there's a need to unwind. It's never been defined. Somewhere deep within there's another being you are somehow abusing by the person you're using. Moonlight night after moonlight night, side by side, they will see us ride. If you cared to look, then they would see it's just our return to fantasy. O Ken Hensley mandava bem nos teclados, né, cara? Aliás, é uma das características das bandas dos anos 70, cara. Depois, teclado, o tecladista virou que nem um ponto esquerda. Não existe mais ponto esquerda, existe? Não existe, cara. É, foram tirando o tecladista, foram tirando os tecladistas, pronto, acabou, cara. Você vê, ó, Ken Hensley, Rick Wakeman, é o John Lord, que faleceu agora há pouco tempo do Deep Purple, eram tecladistas, o Tony Banks também, que foi do Genesis, cara. Aí foram tirando, é que nem ponta esquerda, cara. Tiraram ponta esquerda, depois tiraram a ponta direita. Cadê o ponta? Lembra em 80 e poucos, cara, do programa do jogo? Põe ponta, Tele. E tinha aquele torcedor que pegava o orelhão e pedia pra. Põe ponta, Tele. Fazer o quê, né? É, acabou. E o tecladista nos anos 70 era essencial, cara, fundamental. Tanto que acabaram tirando. No show do Ozzy, olha que sacanagem. No show do Ozzy tem o. Como é que é o nome do cara que é o tecladista? Tom Airey, tá? Ele fica escondido lá atrás do palco. Mas por que faz isso com o tecladista, gente? Pô, isso é sacanagem, cara. Assim como faz com o baterista. O baterista fica escondido lá no fundo do palco. O baixista é ignorado, né, cara? É outra classe que ninguém dá valor, tá? Ah, não, tem um, não sei se foi o Leme, não sei quem que falou. Leme não pode não, porque ele é baixista. O cara falou, eu não sei tocar nada, então você vai ser baixista. Isso é sacanagem, cara. O que marca o ritmo da música, se você prestar bem atenção, a batida, a marcação mesmo, é no baixo, cara, né? E um não funciona sem o outro. Bateria também, sem ele que marca o ritmo. Se sumir, cara, bom. Semelhança entre o raio e o dedo de um baixista. Você que é baixista e está ouvindo isso, está por ouvido. Qual que é? Nunca. Nossa! Nunca cai no mesmo lugar. Nossa Senhora! E olha, que a história do rock nos mostra excelentes baixistas, hein, cara? O John Paul Jones, geralmente o baixista, ele tem mais formação clássica, mais formação de música. Tá? O John Paul Jones era o produtor do Led Zeppelin. A maioria dos baixistas eram produtores, cara. Do Deep Purple era o Roger Glover. Depois foi Glenn Hughes, que virou vocalista também. Enfim, pra você ver, são bandas que o baixista não é fazendo só figuração. Jack Bruce, que eu acabei de falar dele. Jack Bruce tá agora na nossa, cara. A Road Crew, é a revista que eu leio, tá? A Road Crew. Tem uma entrevista com o Jack Bruce agora. Se você olhar isso, você não vai acreditar no que tá vendo. O cara tá vivo, cara. Ele conseguiu sobreviver aos anos 60 e 70. Mas sabe, são baixistas excelentes, cara. E tem esse preconceito, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu já tô perdido, não sei se eu vou começar o bloco ou fechar. Vou fechar, né? É isso mesmo. Você ouviu? Eu tava falando do tecladista aí do Ken Hensley. É o Return to Fantasy. Você ouviu também Wonder Words, Suicidal Man, Bird of Prey, Traveling Time, Sweet Lorraine e Sweet Freedom. A gente vai pro break e volta com mais um Raya Hit pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Mas a gente tava falando aqui também do negócio baixo, baixista. O tecladista, o teclado agora tira o som. Agora não, há muito tempo. Também tira o som do baixo. Ali no teclado também pode tirar o som do baixo. Você vê, baixista e tecladista são os dois, os malditos do rock, que a gente pode chamar. Pô, um querendo comer o outro, aí não dá, cara. É, um querendo, não pode. O tecladista querendo tirar o som do baixo, só que o baixo não tira o som do teclado, né, cara? Ainda bem, né? Ainda bem, mas a gente não pode falar isso não. Nos anos 70 todos eram músicos. Músicos, meu. Hoje não tinha nada eletrônico, não, meu amigo. Ou você sabia tocar ou não tocar. Eu não sabia. Não tinha esse negócio de eletrônico, não. Nada a ver. Bom, a gente vai começar aí o terceiro bloco do álbum Demons and Wizards, um dos melhores do Raya Hip. A gente começa com Easy Living. Vamos lá. Classic Rocks. Since you haunted. magic garden. Some were singing, some were dancing, while the midnight moon shone brightly overhead. The stars so gaily glistened, and the Sphinx in silence listened to the magician tell of lives that he had led. Let the bells of freedom ring, songs of love to Friday's king. Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. Much to do and so much to say. Pois é, Too Scared to Rest. Se você perceber, mais ou menos, tem mais ou menos, dá pra perceber um pouquinho aí do Iron Maiden, cara, que mais tarde surgiria. Você vê as influências, né? Too Scared to Rest. É do álbum Abominog, que na capa Abominog é um dos nomes do demônio. É. A capa é toda vermelha com o demônio. Nossa, cara, um demônio show de bola o desenho. Eu me lembro que na época, foi em 82 essa música, se eu não me engano, esse álbum de 82. Um amigo meu, motoqueiro, pediu, Adolfo, deixa, eu quero desenhar isso aí numa camisa. Uma maneiraça esse diabo aí, esse demônio aí. Falei, cara, não brinca com isso. Não tem problema. Vermelho, aquela coisa toda. O cara fez o desenho na camisa, ficou maneiraça, botou a camisa, saiu, bateu de moto. Aí eu te digo, e aí, ó, foi sair com a cara do demônio aí, com coisa ruim na camisa? Não, ele voltou e devolveu o disco pra mim, falou, Adolfo, obrigado. E a camisa? É, o Kisuko mesmo, meu amigo Kisuko, quem sabe da história. Ele devolveu a camisa, falou, toma aí, não quero nem a camisa, foi joga e trouxe fora, meu amigo. Eu sei que não tem nada a ver, mas é muita coincidência, né? O cara grava, pinta a cara do demônio no peito aqui, sai e bate de moto. Eu avisei ele, falei, não brinca com essas coisas não, cara. Bom, você ouviu aí, Too Scared to Run, You Turn to Remember, The Magician's Birthday, olha, Look at Yourself, uma das minhas favoritas também, Spider-Woman, nada a ver com Homem-Aranha, da Spider-Woman. Tá bom? Easy Living. A gente vai pro break, na sequência a gente vai fechar com o último álbum lançado do Raya Hip no ano de 2011, Into the Wild. Daqui a pouquinho, depois do break. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao final aí, última sequência pra você, último set de músicas. Você que não conhecia o trabalho do Raya Hip, tá aí, ó. Não tô dizendo que é o trabalho todo aí, já expliquei que os anos 80, final dos anos 80 e 90 não foram muito... E 2000 também, não foram muito generosos. É aquela coisa de roqueiro velho, cara. O cara tem que se atualizar ou então ficar fazendo shows com músicas antigas. Ele tem que se decidir, não adianta. E cada um tem sua época. E o rock and roll daquela época tinha uma coisa diferente, tá? Era sex, drugs, rock and roll, era tipo porra louca mesmo. E o pessoal ia, fazia. É, subia no palco, tinha esse negócio de produção, né? Hoje em dia, quando tem show de rock, tem no backstage lá, tem até cabeleireiro, cara. Ah, me poupa, né? Não, é sério. Me poupa. Por isso que eu gosto do AC/DC, cara. Os caras sobem no palco com calça jeans, tênis, sapato. Do jeito que tá, sobem no palco, canto e fazem um showzaço. Tá? Não tirando, tá, o valor do Kiss, que sempre tem aquela parafernália toda, que é show de bola também. Que eu tô pé da vida com o ingresso do show que eles vão fazer agora. É, agora em outubro, não sei, outubro. Não sei se é agora ou mês que vem. É, quase 400 pau ingresso, é sacanagem, cara. Pô, brincadeira. Ia ser junto com o show do Motley Crue, ia ser Motley Crue abrindo pro Kiss. Ia ser uma noite incrível, cara. Eu já tava me preparando pra ir, agora já não vou mais. Primeiro cancelaram o Motley Crue e depois colocaram o ingresso do Kiss a 300 e porrada. Aí não dá, deixa quieto. Bom, vamos para o último álbum, cara. O último álbum lançado em 2011, vocês vão ver como o estilo do Raya Hip não mudou muito não, cara. Mas é outra coisa. As músicas dos anos 70 são uma coisa, as músicas agora atuais são outras coisas. Você vai escrever de coisas atuais, você não vai escrever de coisas que aconteciam nos anos 70, né, cara? Fala sério? Vamos nessa então. Começar com Nail on the Head, o Raya Hip. Vamos lá. Classic Rocks. With your godless ways and your gold-pressed limousine, you were making trends with your so-called friends with a power so obscene. Then your hollow heart, it was torn apart, you were thrown a learning curve. If you turn your back on good advice, you get what you deserve. We hit the nail right on the head. We hit the nail right on the head. Another guy just wants to try his best to make things good. He's an honest man with a helping hand from a rundown neighborhood. Then you hear the thud, you see the blood, this good work come undone. Step aside for the one who said only the good die young. Head. We hit the nail right on the head. Over and over again. is enshrined in the sweetheart look for truth. And the line between what she believes gonna have to take the fall. No fear that she will ever look back, cause true love's gone, cause all. Over and over again. write me down. God no mercy, but I never will be found. Oh, little sister, don't you cry. You know I cannot stay. I gotta find a place to hide. 'Cause the bloodhounds know my way. Pois é, vocês perceberam que o som ficou mais pesado um pouco, né? 2011, né, cara? Gravado agora, nova tecnologia, aquela coisa toda. Eu fico imaginando se essas bandas dos anos 70 tivessem a tecnologia que tem hoje. Cara, você já imaginou o que Jimi Hendrix não faria? Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles. Sou fã dos Beatles, se você vai achar estranho, mas eu sou fã dos Beatles. Aliás, eu falei aqui que o Ozzy Osbourne foi o primeiro, ele que inventou heavy metal, mas... A música, eu sempre falei aqui, a música Helter Skelter dos Beatles, do álbum branco, vai lá que você vai achar, é o álbum branco dos Beatles. Ouve Helter Skelter, você vê se não é um som pesado. O Paul McCartney sempre toca, e nessa hora ele chega e fala, vocês querem ouvir rock and roll? Aí ele toca Helter Skelter. É brincadeira, cara. Helter Skelter. Aliás, o Motley Crue, já toquei aqui num programa de covers, o Motley Crue regravou o Helter Skelter. Bom, gente, ó, você ouviu aí a faixa título do álbum de 2011, Into the Wilds. Rolou também T-Bird Angel, I'm Ready, I'm Ready, tá? Believe in Money Talk e Nail on the Head. Tá aí pra você, o Uriah Heep, especial comemoração de 2 anos do Classic Rocks. E semana que vem a gente fecha com chave de ouro, aliás, chave de platina, porque vai ser Deep Purple, meu amigo, tá? Vou preparar o especial com muito carinho, eu tenho certeza. É outra banda que também, que dos anos 80 e diante, fez muita coisa, muitas formações diferentes que eu não gostei. Eu sei que meus filhos gostaram. Não, até o Perfect Strangers ainda vai. Depois, eu não gostei. Fazer o quê? Tá, cara? Mas a gente vai fazer uma programação maneira, eu tenho certeza que você vai gostar. Semana que vem. Gente, ó, sabadão, mais um sabadão juntos. Logo mais à noite, você que vai sair, você que vai dirigir, não beba, tá ok? Classic Rocks.